É com o meu cumprimento de padecimento. E as suas felicidades. Muito grato. Tribulou espaço 5 no 208, controle, bom voo. Uma 739, a sua identificação, deixa ver se ele é da Mari para nível 070, ajuste na 095. Uma 739, inicialmente mantém a pessoa da chegada após etapa e voa servido do 366. Espera. 48, contato radar na decolagem, sua via saída PUCA para nível 350. Subindo via 1648. Som 3740, a sua identificação, DCV chegada a Mário para nível 080, o ajuste na 095. Som 3740, DCV chegada a Mário para nível 080, o ajuste na 095. Vou 1739, vou na proa de ITAP após ITAP Ferravita 366. ITAP após o 369, vou no 0 autorizado, olhar em decolar 10, vento no 30 graus, 99. Que Golf Mike confirma que está sendo Salvador? Papapá, Mike Golf Mike, controle. Papapá, Mike, Golf Mike, na escuta do controle. Tiago Lima, aquilo é X-Ray. No solo, as 4-8, autorizado backtrack, ingresso na bata, frequência livre estacionar. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4807, na escuta agora, passando 200 para 160. Azul 4207, essa identificação, deu saber chegada a bolsa. Para 4, meu pai, sua ajuste na 095. Azul 4207 autorizado. Ou 1648, chama centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. Gente, bom dia, senhor. É o 140, decolou a 849, no 208, controle, bom voo. 60, perdão, 208, bom dia, minha 140. Isso é redução para 2509, segue como número 3. 2509, 2500, 2500. Salvador, Oxum 6140, bom dia. Anel 6140, contato radar na decolagem, suba via saída Buca para nível 350. Buca nível 350, pode aprovar Jamo? Anel 6140, autorizado a aprovar Jamo. Direto Jamo, obrigado, 6140. Eu quero táxi, Lima, supa aqui. A 3198, a sua identificação, recebe chegada a Mário para nível 080, ou agiste no 0115, reduz a velocidade para 250 nós. 040, chegada a Mário, 250, a 3198, desce para nível 090. 090, controle de Salvador, permaneceu para iniciar a descida para os corredores. Agora tá, Sérgio Mike Romeu, desce para 1.500 pés, o ajuste no 0.5. 1.0.5, 1.500 pés, Sérgio Mike Romeu. Gol 1.739, após o TAP, voa Serra Vitor 366, em descida para 2.500 pés, o ajuste no 0.5, autorizado sinal Renave, reporte passando Serra Vitor 366. Pode o TAP, Serra Vitor 366, deixando para 2.500 pés, A 3740, desce para nível 050. 050, 0740. A 3198, desce para nível 060. 060, 3690. Papapá, Mike, Golf, Mike, na escuta do controle? Zul 4207, voo na Pro de Serra Vida 367, descida para 4000 pés. O Ajuste 0115 está autorizado o procedimento RNAV para pista 0, reporte para fonte Serra Vida 366. Botar na pista 366, autorizado o RNAV. Descendo para 4000 pés, 0115, Zul 4207. Sena 6140, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2770, agora 5260 Sudeste de Salvador. Serviço radar encerrado, chame controle Neus na frequência 120.1. A 3740, confirma a escada. Introduza para 2209. A 3740, reduz a velocidade para 2209. A 3198, reduz a velocidade para 2209. Manda a chamada para o 3198, senhora. Afirmo, são 3198, reduzido para 2209. Eu consigo reduzir até 230 nesse momento. Reduza para 2309, são 3198. Passamos, carregando 366, bom, no site Fernando. O 1739, complexo chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, bom, no site Fernando. Quatro 207, reduz o site para 1809, vai seguir para a coluna posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo oeste, um Bravo 738 com 1970 de ground. Assim está, reduzindo o azul 4207. Aguarda, bom, 739. 739, autorizado por 10, vento 1, 10 graus, 109. Autorizado por 10, bom, 739. 1-0-1-5, autorizado sinal de procedimento RNAV, reduz a velocidade para 1-8-0-9. Procedeu para descer 2.500 pés com 1.015, reduzindo a 3.740. A 3740, informa que está seguindo o tráfego na posição de 12 horas, 9 milhas, rumo oeste, um eco 1-9-0 com 1-8-0 de grama. Azul 4207, passou o Vitor Tango 366. Alguém para controle? Azul 4207, passou o 366, já estabilizado. Azul 4207, completo semi torre na frequência 118, decimal 95. Completo torre 1895, azul 4207, boa. I-740, autorizado sinal RNAV, reporte estabilidade. Reporte estabilizado, sinal 3740. Estabilizado, RNAV 10. Eu 4207, que negão no 05, aguarde pista livre. Marca pista livre, azul 4207. 66, em descida para 2500 pés, um ajuste na 095, autorizada RNAV, reporte estação do Servita 366. Portaral Servita 366, autorizada RNAV, descida 2500. Manda ajuste? Vou ajuste na 095. 019? 10015. 095, obrigado. Até Papa Juliette, Hotel Romeu. Na tarefa de conhecimento do controle reportar, reporte 406, Salvador. Direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1. 1-Alfa-3-2-0, com 1-7-0 de Glam. 3-1-9-8, tem, está mantendo 2-0-0 de cara. Controle Salvador, Charmac Romeu, passou Paris. Retificando, passou Veracruz. Em Charmac Romeu, reporte ingressando no corredor enterrado. Depois estará ingressando no Charmac Romeu. 207, utilizado posto 90, vento no 30 graus, 10 nós. Somos uma viatura na Taxi Golf. O azul para 207, condições de, após o pouso, venha para livrar na Fox. Afirmativo, está livre o pouso. Livra na Fox, azul 4207. Prisma 98, reduza para a velocidade de aproximação. Tráfego anteriormente informado, está com 140 de gama. Estamos reduzindo para a mínima, senhora. Prisma 98. Estabilizado, está 3740. Está 3740, complexo em torno na frequência 118, decimal 95. 3295, está 3740. Rotativo, autorizado o táxi, chama a interseção para ingresso. Salvador, está 3740. 3740, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Azul 4207, no solo 04, direita 1-2-1-1, no solo do Salvador. Direita, a Fox 2-1-1, com o azul 4207. Autorizado pouso 10, vento 1, 10 graus, 9 nós. Autorizado pouso 10, 3740. Controle Salvador Carvalho, ingressando no corredor Interlagos. Charlie Mike Romeo, eu posso te visual confiada. Foi para a visual, Charlie Mike Romeo. 3198 chama a torre? A 3198 chama a torre na frequência 118 decimal 95. 895 até a volta. Pode mandar condição em agilizar o PAX até a casa de Cirão 7? Se agilizando, então, reposte nela e pronto, casa de Cirão 7. Gente, após desvios, recebo navegação usando a mão, do Gillette até Romeu. O Mike Golf Mike, controle? Aproximação, aguarde pista livre. Por escuta. Tá, Mike Golf Mike, controle? Direita 1-2-1 decimal 1 no solo Salvador. Direita 2-1-1, 3-7-4-0. É que o Romeu reporta quando visual com campo. Visual já, Charlie Mike Romeu. Próximo circuito, chama a Torre Salvador em 1-1-8 decimal 9-5. 118-9-5, Charlie Mike Romeu. 98, QNH 10-15, vento no aeródromo 130 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, ajustado 10-15, tá 3198. Oi, Salvador, bom dia, Papa Charlie Mike Romeu. Agora 5 milhas até água, visual já tá 17. Papá, Charlie Mike Romeu, QNH 10-15, vento 130 graus, 09 nós para cheque. Continua a aproximação, reposta nos avés da Enrimar. Vou trazer através da RIMA, Charlie Mike Romeu, ajustado 10-15. Lima Papaquilo, aguarde eixo livre, informa a aeronave na curtíssima, já para pouso no 10. Lima Papaquilo, autorizado decolagem pista 17, vento 120 graus, 9 nós. No solo 09, direita no 211, no solo Salvador. Direito 2 ou não, tá? 3 ou não, ela ganha. Tá, Mike Romeu, tá autorizando descer pra mil pés? Sim, a gente tá no Mike Romeu, meu pé. Tango Lima, Papaquilo, decolou aos 10, chamei o controle agora, 120 decimal 8, no gol. 08, obrigado. Tango, bom dia, Lima Papaquilo, decolou na sua esposa, sai da PUCA. Tango Lima, Papaquilo, contato radar na decolagem, saída PUCA, transmissão Aru, UBA sem restrições ao nível 230. restrições ao 230, tá bom, cara? Michael Leão, no Sol 212, confio o Pátio. Gente, autorizado livrar no Pátio 5? Frequência livre estacionar, bom dia. Sempre vai estar na Pátio 5, bom dia. Paz Juliette até Romeu, voo na proa do Serra Vitor 366, desça para 4 mil pés, com logística 095. Boa tarde, Juliette, aqui está Romeu, passa a velocidade. Passa 5, indicada, 8 partes de grado. Gente, Juliette, aqui está Romeu, tem condições de manter essa velocidade próximo, até a próxima Serra Vitor 372? Consigo manter até 150 de indicada até o 372. Gente, mantém. Sobre Lima, aqui no X-Ray, prossiga. O Jalo está assistindo na interseção para ingresso. Sena 6200, a sua identificação, dessa via chegada na área para o nível 050 ou agisse no 095. Direto da Romeu 12 para 2500 PES, ajustado no 0105, está autorizado na RINAV, reposto para o assunto CRV do 366. 2500, vai para uma 366. Lima Kilo X-Ray, decolou ao 17-1208, controle, bom voo. Graças, X-Ray. Controle Salvador, está passando Lima Kilo X-Ray. Abatango, Lima Kilo X-Ray, mantenha o nome pés, corredor AXE, reporte no através de Prada Bar. X-Ray. Meia 200, vou na proa de ITAP e após ITAP vou a Serra Vida 366. Para 2590, a sua identificação, autorizado chegada a Mari, voe na Prode ITAP, indo-se para o nível 060, ajuste no 095. Prode ITAP, autorizado no 060, ajuste no 095, com a portaria 2590. meio estabilizado já, Tata Romeu. Juliette, Tata Romeu, complexo de semitorre na frequência 198, decimal 95. 1895, Romeu. Tata Romeu, passou 366, estabilizado. Quando mais próximo, cancela, pousada 17. Gente, papai Juliette, Tata Romeu, reporte para o cancelamento. Tata Romeu, cancelamento, Romeu. Papatango, Lima, Kilo, X-Rave, irá manter o nome país até Veracruz? Afirmativo. Ana 6200, vou na proa de Serra Vita 366, em descida para 2500 pés, o ajuste 10115, está autorizado sinal RINAVE, reporte estabilizado. Ana 6200, desce para 2500 pés. Área 2590, confirme o procedimento que irá afetar. Citou o RNAVE, possível para o Serra Vita 368. Área 2590, está autorizado já na proa do Serra Vita 366, em descida para 4000 pés, o ajuste na 095. Cliente, pro do 366 para a área 2590. Bom dia, boa tarde, você tem 3191, autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 120 graus com 10 mais. Aí decola também 191. Descendo para nível 170. O 10094, a sua identificação, dessa vez chega da Mari para o nível 050, ajuste no 095. VQZ até o 050, vizinho 1094. Patango Lima Kilo X-Ray, não haverá pistão em cima do controle, reportar frequência livre. Sinal da... Uma sete baixa travada da Serra. Papá, Juliette, Hotel Romeu, autorizado pouso no 7, vento 130 graus, 9 baixo. Ah, então. Sou 10094, autorizado lá na proa de Itap, após Itap, voa Serra Vita 366. Ok, Itap, após Itap, 366, voa 10094. Papai, Juliette, Hotel Romeu, sente no solo 25, autorizado o back track, ingresso na bata, frequência livre estacionada. Tá. 4082, aciona a identificação, autorizado chegada a Mari, Desce para o nível de voo 060, hoje em Salvador, 1095. Obrigado, bom dia, 3A no avião. Controle Salvador, bom dia, 731 no avião. A 3191, no contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Dia 360, 31 no avião. O 4082 voa ITAP, após ITAP, se revista 366. ITAP, após Estacionamento 2.00. Estacionamento 2.00, complexo de destinação chumitor na frequência 1.98, decimal 9.5. 1.98, 9.5, estacionamento 2.00, bom dia. .2590, desça para 2.500 pés, o ajuste no 0.1.5, autorizado final RNAVE, reporte estabilizado. Teste para 2.500 com 1.015, confere 2.500. Bom dia, voo 9954. Voo 9954, essa é a identificação. Desce a chegada Mari para nível 070, o ajuste no 095. Desce a chegada Mari até o 070. Voo 1162, essa é a identificação. Desce a chegada Mari para nível 080, o ajuste no 095. Voo 1162, ainda não. Está ciente, está embaixo travado, antena 6200. Está próximo da área de giro, está afastado pelo menos 100 metros, okay? Na esquerda, está fora da área do aeró. Ok, está ciente e está autorizado o pouso, antena 6200. .9954, voo ITAP, após ITAP, se revista 366. ITAP, após se revista 366, ao 94. Voo 9954, confirme, cara. No momento, 2.5. Gente. Temos uma viatura da Inferno que liberou a pista 275, deslocou via Papá para os pátios e hangares na proximidade dela está. Fica atento à viatura, na sequência, táxi autorizado até a intersecção Papá, na lateral direita, correção, lateral esquerda da Papá, temos um trator efetuando a manutenção da área gramada, reporte para ingresso piso 7, home on. Gente, Papá Lima, Papá Mike, mantenha 510 em condições visuais, o ajuste no 015. Mude o código para 0221. Ajuste no 015, transponder 0221, aqui é no teto já, Papá Mike. Pode prosseguir descida, eu vou 1094. Vou 1094, após o TAB, você revita 366, em descida para 2500 pés, ou ajuste no 015, autorizado, sinal RNAV, reporte estabilizado. Positivo, 2500, Serra Victor 366, após o TAP, 1015, reporte estará estabilizado na RNAV, eu vou 1094. Papá Lima, Papá Mike, confirma o tipo de equipamento? É, Papá Mike, ok. É, Papá Mike, confirma o tipo de equipamento? É um Romeo 44 já. Sim. 6200, sala 31, direita via Foxtrot 121, decimal 1, não? Direita via Foxtrot 121, modão. 6200, boa noite. Pelo meu Oscar, à esquerda, via pista, táxi autorizado, reporte, alinhado e pronto, pista no 7. Afirmativo, 2590. Forçada 2590, subtorre na frequência 118, decimal 95. 1895, forçada 2590, grata. Torre Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2590, passando Serra Vitor 372. Bom dia, Força Aérea 2590, tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 140 graus, 109, ajuste altinho, turno 0, 15, pista no 0, pouso autorizado, informa lateral esquerda, afastada aí pelo menos 100 metros da lateral na pista, temos um guindaste, está fora da área do aeroporto, pista no 0, pouso autorizado. Ciente, está livre pouso, pista no zero, ciente das informações, informa para o embaixado travado, Força Aérea 2590. Voo 9954, desço para nível 050. 050, desço para 954. Voo 162, desço para nível 0620. Estabilizada, RNAV, 190, voo 1094. Voo 1094, complete semi torre na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Torre Salvador, é o voo 1094, bom dia, final RNAV da 10. 7, voo 1094, continua a aproximação, pode servir 372, baixar travado. Canal 372. Quilômetro Oscar, mantenha a cabeceira no 7. 366, em descida para 4.000 pés, o ajuste no 095. Terra, pista 366, 4.500, ao nosso 4. Romeu Oscar, Santana, por Civiceiro, 190, cruzou o eixo, tem condições de decolagem imediata, tráfego a 5 milhas da cabeça no zero. 150 graus, 19.015. Santana, 372, baixada travada, com 1-0 na chamada. Expansão, número 2 Papus, 7 tocou a pista. Tráfego decolando pista no 7, Highlander, bimotosa, alto trem fixo, manterá à direita o corredor Axé, 1 no meu pés. Continue agora, pista livre. Assim é melhor, pista livre, com 1-0-9-4. Força Aérea Brasileira 2590, solo 36, libera a esquerda para o pátio militar, atento a Follow-me já posicionado. Afirmativo, libera a esquerda, libera o Follow-me, 2590, grato. Nada, parque está autorizado até o pátio militar, mantenha essa frequência até o corte. 390. Zero 94, vento no 50 graus, uma zona de norte, ajuste no 0 no 5, guindaste lateral esquerda, mais de 100 metros, no último terço da pista no 0, está fora da área do aeroporto, pouso autorizado, pista no 0. Aqui tem livre pouso, 1 no 0, voo no 0, 9 4. Pilo Romeo Oscar, decolado aos 36, controle 1-2-0-8, até a volta. 208, Pilo Romeo Oscar. Bom dia, é o Papa Tango, Kilo Romeo Oscar, decolador na 7. Tango, Kilo Romeo Oscar, mantenha o nome pés, corredor Axé, reporte no travessura da barra. O nome pés, corredor Axé, reporte na fora da barra, o Kilo Romeo Oscar. O Zé Lali, 4, reporta pássaros na correção. Gente. Autorizado sinal RNAV, reporte estabilizado. 2500 pés, autorizado RNAV, câmara estabilizada, 994. Chegou, decolou a pista no 7, mantendo a linha litoral à direita, próximo do farol de Itapuã. É, o número 2 para o pouso, tráfego precede 37 da Gol, cruzando a cabeceira do momento, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, vai pagar aqui mesmo. Atango, Kilo Romeo Oscar, controle? Romeo Oscar, para a portadora. Kilo Romeo Oscar, confirme estimado para pouso. Atango, Kilo Romeo Oscar, confirme estimado para pouso. Pulo Romeo Oscar, confirma estimado de pouso. No solo 38, direita via Fox Plat, chame solo, frequência 1, 2, 1, decimal 1. Fox Plat 2, 1, boa. Boa. 0, 0. 1-4-0-0. 1-4-0-0, copiado. Papatango Kilo Romeo Oscar. Após o ZAP, está autorizado, voo 1962. Voo 1962, após o ZAP, voo Serra Vida 366, indecida para 2500 pés, o ajuste 10015, autorizado sinal RNAV. Serra Vida 366, desce para quanto? 2500 pés. 2500, autorizado RNAV, está estabilizado, voo 1962. Ou 1162, reduza para 2109. 2110, reduzindo, igual Sinal da aeronave, voo 9954. Voo 9954, torre 19895. Joyce 95, muito obrigado. Solos 4-1 na direita via Foxtrot 121 decimal no Padari. 21 na confirma? Afirma, 121-10. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia. Gol 9954, final. Gol 9954, tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 1 no 50 graus, 150 graus no 0 norte, ajuste de altímetro no 0 no 5. Informa o guindaste. Lateral esquerda, a mais de 100 metros da lateral da pista, aproximadamente no último terço da pista. Não requerendo a sua aproximação, pois autorizado. Já está ciente, toma a atitude necessária para a averiguação do guindaste. Ok, ciente do guindaste, baixou e travou, livre pouso na 10, gol 9954. O nono 62 chama a torre em 19895. 2, bom dia, tráfego avistado, número 2 para o pouso, tráfego para 737 companhia, final de aproximadamente 1 milha cabeceira no zero. O vento 1,40 graus no 0 nós, ajuste no 0, 1 no 5, informa guindaste lateral à esquerda, pista no 0, além de 100 metros, na último, próximo último terço da pista no 0. Romeu Oscar, na estação 2510, ajuste no 015, sem frequência livre. Gol 9954, solos 44, direita via, Foxtrot 121, decimal 1. Foxtrot 121, 9954, obrigado. Gol 1162, pista 10, pouso autorizado, vento 140 graus, 10.